Mais uma do meu CD. Meucds.com. Eu quero ver vocês cantando comigo assim, ó. Canta, São Tomé. Hoje eu sonhei com um anjo feito só pra mim. Quem vai dizer pra onde a gente vai quando acaba amor? Se tudo terminou, suas asas vão me proteger. E quando a noite chega aqui, eu deito pra pensar na luz que se perdeu. Um anjo vem me beijar. Seu amor, suave como o vento, prazer sem julgamento, que me faz voar. E quando a dor eu sinto a coragem pra ser o que sou, porque pra sempre um anjo vem me beijar. Quando fico mal e a dor parece não ter final, meucds.com. céu, e eu sei que as estrelas sempre vão brilhar. Canta assim, vai. E quando a noite vem, estou sozinho sem ninguém. O céu se apagou. Um anjo vem me beija, canta, meus amores. Seu amor, suave como o vento, prazer sem julgamento, que me faz voar. E quando a dor me torna mais covarde, eu sinto a coragem pra ser o que sou, pra sempre um anjo vem me beijar. Nos olhos ele toma. Sempre um anjo vem me beijar.